Boa noite, pessoal. Tomara que dê certo hoje. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês poderem me dizer se está todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. O tema de hoje, ele na verdade ele é um tema extremamente específico, porque dentro da lógica que a gente vem olhando, dentro da estrutura que a gente está olhando hoje, a gente deveria estar olhando que seria o que corresponderia aos quarto, quinto e sexto elos. Então é uma coisa aparentemente pequena dentro da estrutura como um todo, específica, mas ao mesmo tempo, se a gente consegue olhar com profundidade, esse tema, mesmo que pequeno, ele é carregado de significado, carregado de sutilezas que podem nos ajudar muito a entender como que os processos todos se ocorrem. Então, a razão de a gente voltar um pouco, dentro desse tema geral dos 12 elos, os 12 elos, se a gente olhar com cuidado, eles vão demonstrar como que, na verdade, quando a gente lida com o mundo, na verdade, a gente está lidando com nós mesmos, a gente está se relacionando com nós mesmos, quando a gente tem a sensação de que está lidando com a vida, que a gente está lidando com o mundo. Então, o descortinar dessa visão, ela é a essência dos 12 elos. Eles vão demonstrar como que aquilo que a gente chama de mundo, de vida, como que isso na verdade é separado da nossa mente. É inseparável de nós mesmos. Mas mais do que isso, os 12 elos eles vão mostrar como que a gente não percebe isso. Como é que isso passa batido pela gente. Então, isso em essência é o primeiro elo, que é justamente cegueira, né? Avidya. Como que a gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona com a vida, com as pessoas, com todos os sentidos que a gente dá, que a gente visualiza, e ao mesmo tempo a gente acha que isso é completamente externo, independente, e a gente fica completamente refém do mundo. Então isso é uma visão muito interessante da gente olhar para o samsara. O samsara é sempre que a gente tem uma sensação de que está refém. Mas essa sensação de refém, ela é muito profunda, porque aparentemente o refém é só quando está na sensação de uma desvantagem dentro de um jogo. Então a pessoa está perdendo, a pessoa foi derrotada, a pessoa alguma coisa, então ela é refém. Mas se vocês olharem com cuidado, mesmo a pessoa que aparentemente está vencendo, a pessoa que aparentemente está dando certo, ela está super refém. Por quê? Porque qualquer movimento, qualquer escorregada que aconteça, a pessoa pode instantaneamente derrubar, ser derrubada. Ela pode na mesma hora perder a paciência, ela pode na mesma hora perder a lucidez, ela pode perder tudo. Então não diz respeito apenas a um fato específico de uma sensação de derrota dentro de um jogo particular. Mas é sempre o fato de que tanto a nossa felicidade quanto o nosso sofrimento, as nossas esperanças, as nossas angústias, elas sempre estão na dependência de coisas que a gente tem que ficar manobrando, como se fossem quase que fantoches. Então, os 12 elos eles vão mostrar isso, como que isso acontece e a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Muito impressionante isso. Então, essa primeira sensação de separação do mundo, a gente estuda isso em Avidya. Como que surge então a sensação de separação minha com o mundo? Agora, como que dessa sensação de separação começam também a surgir marcas, sanskara, segundo ela? E como que, a partir do fato da gente estar manifestando essas marcas, a gente começa a dizer que essas marcas elas são nós mesmos, sou eu mesmo. A gente se constrói como sendo essas marcas. Esse é o terceiro elo, vigilando. Agora, esses três primeiros elos, se vocês olharem com cuidado, eles ainda estão lidando com um aspecto muito sutil. Porque não tem necessariamente uma materialidade aí dentro. Eu não estou falando de objetos, eu não estou falando de coisas que eu posso pegar, ainda que isso vá se manifestar, isso vai se densificar até esse ponto, mas aqui eu estou olhando como se fossem os primórdios, como que isso surge, não no passado, dentro do tempo, mas como que isso acontece o tempo inteiro, mas na sua essência, na sua raiz, isso tem uma origem sutil. Então, os três primeiros elos, ainda que eles possam ser um pouco mais complexos ou um pouco mais abstratos, por não ser tão fácil eu fazer paralelos com o mundo material ou com coisas tangíveis, ao mesmo tempo, se a gente consegue aprofundar dentro deles, eles são a chave de liberação do samsara. Mais adiante, quando a gente for entrar dentro do tema dos 12 elos, esses três. Desculpa, mais adiante, quando a gente for entrar no tema do Prajnaparamita, seja no roteiro de 8 pontos, seja na contemplação detalhada do Sutra do Coração, esses três elos vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. Mas, bom, o que é que acontece no quarto elo? Ou seja, o primeiro elo, eu tenho simplesmente a sensação de separação com as coisas. Aí eu me dou conta que o fato das coisas surgirem não é o problema. Mas é o fato de que quando as coisas surgem, elas me cegam. Porque quando surge, eu não reconheço aquilo como inseparável da minha mente, e aquilo tem como que uma seta que me joga para um lado, que depois me joga para um outro lado, e eu me dou conta de que a responsividade é que é o nome da prisão. O fato de que quando alguma coisa surge, ela me tira a lucidez, me tira a capacidade de qualquer olhar profundo, me tira a capacidade de olhar para as coisas e de ver qualquer coisa profunda dentro delas. Porque tão pronto elas surgem, eu fico com uma sensação de jogo, de que eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo. Aí, quando eu fico preso dentro disso, eu não consigo mais olhar com profundidade, porque eu fico preso às urgências. Agora, quando surge o quarto elo, que é o que a gente vai olhar agora, o que é muito interessante é assim, a grosso modo, o quarto elo é como se a gente transferisse os estados sutis para os objetos. Ou seja, a gente transferisse uma ideia, uma marca, um padrão, eu pego isso que no primeiro momento ele está só num aspecto sutil, e é como se eu visse isso agora nos objetos da minha frente, no mundo à minha frente. Então o quarto elo ele faz essa ponte do mundo sutil com o mundo material. Ele faz essa ponte dos meus estados sutis, das minhas bolhas, das formas, de todos os meus padrões. Ele começa a fazer essa transferência para a materialidade das coisas. Claro que isso é muito mais complexo, porque na verdade eu estou lidando com a avidya, mas a sensação que eu tenho é exatamente essa, de que no quarto elo eu tenho então a capacidade de tocar nas minhas marcas, eu tenho a capacidade de tocar nos meus padrões. Então é um ponto muito interessante. Se vocês olharem no texto, né, no quarto elo, o Lama ele vai lembrar uma coisa super curiosa. Ele vai dizer: o quarto elo é o ponto onde a gente então vai começar a colocar quadros na parede. Ou a gente vai começar a pintar as paredes. Ou a gente vai começar a botar certas fotos numa parede na nossa casa e não outras, por exemplo. Ou a gente decorar a casa de um jeito ou de outro. Ou a gente escolher certos móveis para nossa casa e não outro, né? Mas o que é que significa isso? Isso significa que quando a gente olha para um quadro, por exemplo, a gente tem uma experiência sutil. E como é que eu faço para guardar essa experiência sutil? Eu guardo o quadro. Então eu começo a me dar conta, ainda inconscientemente, de que os objetos, eles nos remetem para estados internos. Eles nos remetem para aspectos sutis. Então, os aspectos sutis, eles flutuam eles não estão sempre disponíveis. Eu também não consigo pegar direito. Mas eu passo então a procurar meios de que eu consiga pegar esses estados sutis e eu consiga acessar eles mais vezes, que eu consiga que esses estados sutis eles fiquem mais permanentes, que eu consiga acessar eles mais vezes. Então, se um estado sutil que eu tenho quando eu lembro de uma pessoa, aquilo pode ser um pouco fugaz, mas se de repente eu boto uma foto daquela pessoa na minha frente, aí aquele estado sutil vai ficando mais fácil. Porque às vezes apenas o mundo imagético ele é um pouco abstrato demais. Mas se eu começo a pegar e botar fotos e botar quadros e botar certas coisas, o que na verdade eu estou querendo é acessar aquele estado sutil de novo. Então o quarto elo ele faz essa ponte. Eu tenho um estado sutil, eu tenho uma ideia, eu tenho uma marca, mas ela ainda é um pouco abstrata. Ela ainda que ela me domine na minha mente, eu não tenho ainda uma concretitude dela a nível físico, a nível material. Então eu aspiro ter mais densidade disso. Então isso é o quarto elo. Porque eu me dou conta de que esses aspectos sutis, eles se beneficiam de uma materialidade. Vai ficando mais fácil. Eu começo a procurar certas materialidades com a intenção de sustentar, de acessar mais vezes esses aspectos internos. Então, por exemplo, se a gente está querendo ficar quieto, sereno, eu vou então procurar lugares serenos. Se eu estou querendo um agito, eu vou procurar lugares agitados. Porque os locais, eles têm esse poder. Os objetos, eles exercem poder sobre nós. Não é uma coisa neutra. Eu estou me dando conta aqui como que o samsara, ele se complexifica a ponto de eu ver o meu mundo interno refletido na materialidade das coisas. Vai ficando evidente também que as coisas não têm nada dentro. Porque elas vão servir apenas como um suporte do meu mundo sutil, do meu próprio mundo interno. Então, quando a gente entra no quarto elo, inconscientemente, a gente vai descobrindo que algumas coisas elas são agradáveis e outras não. Eu não tenho ainda uma clareza disso, isso vai surgir apenas no sétimo elo. Mas eu vou me dando conta desse aspecto, que é o que define o quarto elo, de que a materialidade, os objetos, tem a capacidade de se fazer aflorar, de sustentar nossos aspectos internos. Mas em Namarupa, no quarto elo, a gente não tem esse objeto ainda, né? Eu estou desejando o objeto. Por isso que dentro da figura dos 12 elos, Namarupa é simbolizado por um barqueiro. A gente tem a aspiração de encontrar o correspondente daquela marca. A gente tem essa aspiração. A gente não encontrou ainda. Se vocês olharem, esse barqueiro ele está navegando por um rio. Ele está querendo chegar numa margem. Ele não chegou ainda. Ele está ainda flutuando. Mas ele está aspirando ardentemente poder fincar o remo, fincar uma âncora e poder então ter uma solidez maior. É isso que ele está buscando. Então, mesmo que a gente não tenha o aspecto, a gente ainda não tem o objeto, a gente tem uma intuição. A gente tem como que um sopro, a gente tem um movimento, até mesmo uma ideia do que seria que a gente quer. E a gente quer ver aquilo materializar. A gente não vai descansar enquanto não vê aquela ideia, aquele projeto, aquele sonho, aquela coisa se materializar. Então, a gente vai atrás. Só que se a gente olhar com cuidado, na verdade já está tudo pronto, não está faltando nada, porque o aspecto sutil ele já está formado, já está formado. Os três primeiros elos já formaram o aspecto sutil que a gente precisa. Do quarto elo em diante é apenas a maneira como esse aspecto sutil que já está formado ele se exterioriza, ele aparentemente se materializa nas formas externas. Quando eu olho com cuidado, com o olho da coemergência, eu vejo que não tem nada fora, não tem nada dentro daquilo. É apenas como o vaso do potista, que pega a bolota de barro e começa a trabalhar. Mas passa um tempo, ele só tem bolota de barro, mas ele está vendo outra coisa. Ele vê um vaso, ele vê um copo, ele vê muitas coisas, mas nunca deixou de ser barro aqui. Mas o aspecto sutil já está formado. Então, não importa o que ele vai procurar fora, ele já tem o que ele já tem internamente o que ele precisa. Mas ele vai agora tentar encontrar isso na materialidade, ele vai tentar tocar, ele vai tentar agarrar isso de algum modo. E aí a pessoa sai procurando. Aí como é que a pessoa sabe que ela encontrou? Porque brota uma energia, brota uma coisa dentro. Aí a pessoa sela isso, é como se fosse uma indicação. Então a pessoa ela tem uma sensação de intuição, uma sensação de que é por aqui, eu acho que eu devo ir. A pessoa tem uma sensação assim. Isso é os três primeiros elos impulsionando o quarto elo. A pessoa, o galo da pessoa está trabalhando, ela precisa fazer alguma coisa. Então se ela tem a ideia de um tipo de casa que ela gostaria de morar, ela vai abrir os classificados no jornal e ela não vai descansar enquanto ela não encontrar aquilo. Aí ela tem uma ideia do que é que seria fazer uma viagem. Aí ela vai começar a procurar até que ela encontre alguma coisa que seja parecida com aquilo. Ou a pessoa tem ideia do que é que seria uma pessoa ideal com a qual ela gostaria de passar o resto da sua vida junto. Aí ela sai procurando. Então, mostra nitidamente o filtro que a gente tem, que a gente não se dá conta, mas que ele está completamente presente quando a gente toma contato com a materialidade das coisas. A gente tem um super filtro. A gente só vai ver fora aquilo que a gente tem dentro. Isso é sabedoria do espelho. A gente não vai encontrar nada fora que a gente não tem dentro. O quarto elo é quando a gente está buscando isso de algum jeito. Então a gente é como se nós fôssemos constantemente barqueiros, que a gente vai navegando pelo rio da vida, buscando materializar nossos aspectos sutis. A gente vai sempre fazendo isso, né? E ele tem um filtro, ele não está assim navegando de maneira. Esse barqueiro, ele não está navegando de maneira livre na vida. Ele tem esse filtro dos três primeiros elos, avidya, sanskara e vijnana, que ele está olhando, que ele está procurando isso, né? Então vocês olhem, quando a gente vai olhar um jornal, a gente vai olhar uma notícia, a gente vai chegar num lugar, a gente se depara com uma pessoa, a gente sempre tem estruturas internas de expectativa, de comportamento, de expectativa, de beleza, de expectativa, de alguma coisa, que a gente sutilmente espera que o outro faça e que o outro não faça. E a gente procura encontrar. E se a gente encontra, a gente é ótimo. Se não encontra, a gente diz tchau. Se a gente vai indo. Então, existem vários exemplos que a gente pode olhar dentro disso, né? Os objetos, eles vão estabilizar os nossos estados mentais. O que é mais interessante, o que acontece aqui também, é o fato de que eu acho isso sensacional, que é o fato de tudo aquilo que nos conecta, se parece com nós mesmos. Então, Lama e Luz é um exemplo. Vocês observem que os filhos, eles podem parecer nós ser nós mesmos, nossos filhos. A nossa casa, ela pode ter uma aparência de ser um pouco como nós mesmos. A nossa bolsa pode parecer um pouco com nós mesmos, o nosso corpo, a nossa roupa, assim por diante. Na Marupa, o quarto elo, ele vai produzir a experiência de que a gente pode morrer junto quando alguma coisa for embora. Então, a pessoa, ela encontra um outro, uma outra, ela tem uma sensação extremamente forte dentro. Aí ela descobre que para ela ter aquela sensação de novo, ela precisa encontrar o outro de novo. E que para ela ter aquilo mais seguido, ela tem que então casar com outro. Ela vai, do mesmo modo que alguém bota um prato na parede, ela bota o outro dentro de casa. Mas quando aquela marca surge, aquele sanskara surge, junto do vijnana, a pessoa se diz, eu sou essa marca. Ela é aquele, ela se diz aquele estado interno que brota na aparência do outro. Então ela tem a sensação de que se o outro for embora, de que se o outro morrer, ela vai morrer junto. Porque é como se a sensação dela de vida, de mundo, de existência, fosse aquela marca. E a pessoa não só no segundo ou terceiro elo, ela se reduz a um aspecto pequeno de uma marca ou de uma bolha, mas à medida que ela vai materializar isso em alguma coisa externa, ela fica então frágil não só a isso, mas também à aparência física do outro, à aparência material do outro, à transitoriedade material do outro. Eu acho isso surreal. A gente se identifica com os objetos, porque os objetos, eles ajudam a sustentar aspectos internos que a gente acredita que nós somos isso. nós somos nós mesmos. Então é muito incrível essas experiências assim da gente visualizar um dia que tem uma grande guerra. Aí a nossa família morre, a nossa cidade é destruída, o nosso país é destruído, a gente tem que fugir para um outro lugar completamente diferente. A pessoa talvez não sabe então quem sou eu, o que eu estou fazendo. Aquilo tudo perde sentido. Porque todos os meios que a pessoa tinha de se identificar, de se construir como sendo ela mesma, desapareceram. Aí então, como se ela não tivesse mais objetos, ela não tivesse mais pessoas, ela não tivesse mais sentidos duais com os quais ela pudesse se sustentar, então ela não existisse mais. Isso é muito impressionante. Então, quando aparentemente tudo vai desmoronar, surge o pavor da dissolução. E aí a pessoa fica vagueando, ela fica flutuando. Então, se a gente tira todos os aspectos que a gente diz ser nós mesmos, a gente vai ficar com esse frio na barriga, né? Esse é o quarto elo. Super interessante o quarto elo. Mas o quarto elo é essa aspiração para eu ter isso, né, que eu estou falando. Aí vem o quinto elo. Quando surge na Marupa, quando surge essa busca, o elo seguinte, Shadayatana, ele vai se estruturar. Na roda da vida, na imagem, na roda da vida mais externa, quando tem aquele aro mais externo, vocês vão ver que ele é simbolizado por seis casas, ou às vezes ele é simbolizado por uma casa com seis janelas. Representa a nossa materialidade física. Ou seja, essas janelas são olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, cada um dos seis sentidos. Agora, o que é curioso é assim, a nossa mente até o terceiro elo, ela é completamente livre. Mas no quinto elo, por ela buscar um tipo de materialidade, ela vai se filtrar por dentro de um corpo físico, um corpo humano. E o mundo, ele parece que é tudo aquilo que os órgãos, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente conseguem conceber. Então é mais ou menos assim, aquilo que olhos, ouvidos, nariz, língua e tato não conseguem conceber é como se não existisse. Então é curioso, por exemplo, o nosso ouvido, ele funciona de 20 Hz até 20.000 Hz de frequência. Os cachorros, eles conseguem ouvir até 100.000 Hz. Tanto é que existem aqueles apitos que são extremamente agudos, os cachorros ouvem, a gente não ouve. Mas se alguém tocar um apito como aquele perto da gente, pode ser que a gente diga que não, eu não estou ouvindo nada, não está acontecendo nada. Apenas porque a gente não ouviu. Então, tem uma redução incrível aqui, porque é como se tudo aquilo que os nossos sentidos não conseguissem captar simplesmente não existisse. A gente ainda se esforça, a gente vai construindo microscópios, a gente vai construindo lupas e telescópios e outros objetos para conseguir ampliar a capacidade dos sentidos. Mas é como se a nossa única percepção de vida, de mundo, fosse essa. Então, o quinto elo, ele vai mostrar como que esses filtros, eles passam a acontecer. Então, tem um ponto muito interessante aqui, que é um ponto que eu gostaria só de comentar assim rapidamente, que a gente vai olhar depois com mais cuidado, que é o tema das oito consciências. O tema das oito consciências, aqui na verdade, dentro do quinto elo, a gente está trabalhando com seis, né? Olhos, os órgãos dos sentidos. Mas o que é interessante é assim, nós temos, como a gente vai ver dentro do Prajnaparamita, existem os 18 dados. Então tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Então, seis sentidos. Mas para cada um desses seis sentidos, tem as seis formas de contato, ou seja, aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Então, para os olhos existem as aparências, para os ouvidos existem os sons, assim por diante. Agora, como se não bastasse, para cada um desses órgãos dos sentidos e desses fenômenos de contato, existem também consciências específicas para cada um desses itens. Então, eu não apenas eu tenho os olhos, como eu tenho as aparências, mas eu tenho a consciência relacionada aos olhos, eu tenho a consciência relacionada aos ouvidos, eu tenho a consciência relacionada ao tato e assim por diante. Então eu tenho as seis consciências. Para cada órgão, olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, eu tenho uma consciência relacionada. Eu tenho uma sensação de que existe um eu por detrás dos meus olhos. Isso é fácil de ver. Quando vocês passam o olho dentro da materialidade das coisas, como vocês podem estar na casa de vocês, vocês passam os olhos sobre as coisas. Vocês vão ter a sensação de que tem alguém atrás dos olhos, discriminando se assado, se isso mais, se isso menos. Em alguma coisa, vocês têm a sensação de que tem alguém atrás dos ouvidos. Vocês cheiram alguma coisa, vocês têm a sensação de que tem alguém atrás, dizendo se isso é assim, se isso é assado. Então, para cada um dos órgãos dos sentidos que vai entrar em contato, eu tenho uma sensação de um eu atrás, eu tenho uma consciência. São os seis consciências. Agora, existe a oitava consciência, que é a laya vijnana, ou o segundo elo, samskaras, que é o depósito de consciências. É o conjunto de marcas kármicas que podem aflorar em olhos, ouvidos, nariz, língua, tato. É o conjunto de marcas kármicas que podem aflorar. Agora, o que vai fazer a ponte entre esse conjunto inteiro de marcas kármicas e os órgãos dos sentidos e essas consciências é a sétima consciência, que é uma sensação de eu que surge. Então vocês olhem que interessante. A sensação de eu, aqui dentro da maneira como a gente está olhando, ela nada mais é do que a associação de alguma coisa que toca aos sentidos físicos e uma marca mental, segundo ela. Então, os meus olhos, eles identificam alguma coisa, aí surge uma marca dentro. A junção daquilo que os meus olhos viram com a marca, o eu é a junção. Mas eu tenho um eu que surge, mas eu tenho um eu que surge por dentro dos ouvidos, eu tenho um eu que surge por dentro do nariz. Na verdade, o quinto elo, ele entrar nesse tema que é extremamente complexo, Bom, voltou, eu acho, pessoal. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês me escreverem. Ok. E agora? Voltou? Bom, pessoal, eu vou seguir. Tá bem. Tem uma tá top. Né, pessoal? Eu acho que tá. Diz respeito ao